quer e você ainda me quer. Pra que enganar o coração? Por que deixar pra trás todo esse amor que ainda existe? Alimentar orgulho e depois sofrer. Alimentar orgulho.